aqui é o Sembiano e nós estamos começando mais um RPG Arauto Podcast. Comigo, virtualmente, ao lado e à frente, pelo menos três fotinhos eu estou vendo por aqui, estão o senhor que cometeu o maior sacrilégio no último podcast, só porque eu não participei. Que é o que você está falando? Santiago Minetti Paladino San. Fala. Aquele que fala que jogador de D&D é analfabeto. Pois é. Até hoje não vi um livro de vocês que não fosse frescurinha só. Tudo de desenhar, tudo de colorir. Tá certo. No canto esquerdo do ringue, o Beleza. senhor Luna, que volta de um tenebroso inverno RPGístico. RPGístico. Fala, galera, tudo bom? Boa tarde. Jorge Bonfim, autor de Mítica. Eu tava vendo que você chegou a escrever um livrinho antes de Mítica também, né? Sim, o Legado do Soberano. É, eu Que eu comprei também isso aí. tenho. Que eu também tenho autografado. Tá vendendo no Buscapé por 5 conto, cara. Ah, legal, cara. Cai dentro. Sinal de que ainda tá em algum lugar. O pessoal tá lendo. Eu comprei também. Legal. E no canto direito do ringue, senhor Duncan Salazar. E O aí, cara gente? que teve o maior trabalho que eu já vi em tradução, traduzir o Magias de Faerûn, né? Olha, o Crenças e Panteões deu mais trabalho, cara. Sério? Muito Deus pra pouco seguidor. E o assunto de hoje não poderia ser mais polêmico. Vampira Máscara. Não. Isso não tem polêmica nenhuma, cara. É uma merda que todo mundo sabe. Que nada. Senti um bairrismo aí. É, Oh, imagina. o cenário mais jogado do mundo: Forgotten Realms. É A isso aí. caminho da quinta edição: The Sobe. Sundering. Sobe a música épica. É É, isso aí. agora é o momento que o podcast já acaba, porque a gente vai resumir em 5 minutos. De novo, vamos matar outro deus, vai ressuscitar algum outro, acabou, pronto. Vamos pro próximo tema. Pera, mas isso não é DC Comics? Cara, é a mesma coisa, tudo igual. Mas enfim, a gente está aqui para falar de Forgotten Realms, The Sundering. E o que vocês acharam aí de quando foi feita essa divulgação? Jorge, Leandro, vocês que. O Jorge é um cara que acho que leu quase que todos os romances de Forgotten que eu conheço. Eu li alguns. O Leandro participou da tradução da segunda edição de quase tudo, né? Só não do Guia de Campanha, né, Leandro? É, tirando o guia de campanha original do 3.0, né? Todos os outros, inclusive os que não foram lançados, eu mexi com eles. Você mexeu. Na quarta edição, você mexeu com o do jogador, né? É. Então, é o jogador, só que a gente arrumou bastante coisa do de campanha, porque, bom, tá tudo ligado, né, na quarta edição. Você mexe um, você tem que mexer no outro. É verdade, cara. É. Então, a Wizards resolveu. Matar alguém. Não. Muito pelo Ressuscitar alguém. contrário. Ressuscitar todo mundo. Voltou Baal. Né? Não só Baal, mas ela decidiu que, de alguma forma, eles não falaram assim, mas que o Forgotten saiu dos trilhos. E chamaram aí uma equipe de peso para trazer de volta, né? Ou, na verdade, eu diria que a equipe de peso chamou o Wizards para enquadrar eles. Eu acho que Mas. foi essa segunda opção, cara, pelas entrevistas que todo mundo tá dando por aí, com certeza. É verdade. Aparentemente o Salvatore com o Greenwood, quando foi lançada a quarta edição, eles se reuniram, tipo, meio que fizeram um brainstorm. E agora, no momento oportuno da troca da edição, jogaram a ideia para o Wizards, os caras compraram, né? E É, vale até dizer que a participação deles no design da quarta foi, se não zero, muito pequena. Então, houve aí essa crítica deles conversando entre si, né? Poxa, fizeram muita coisa que a gente nem tinha ideia, não gostaria. É, um dos pontos mais criticados foi até a questão dos 100 anos aí, né? Desse século que eles avançaram na linha do tempo. E agora, parece que têm a oportunidade de, entre aspas, né, corrigir ou trazer de volta aquele feeling dos reinos, que é o feeling que a galera reuniu, que trouxe toda a galera que curte muito Forgotten Realms, principalmente primeira, segunda edição. É, isso é importante. O que eles comentam muito é que não é que vai ter um reset, nem ter aquele volta no tempo. E sim, tipo, eles vão trazer o feeling de Forgotten. E pelo que eu percebi, não de Forgotten pós-Time of Troubles, o tempo das perturbações, mas sim antes daquela putaria dos deuses. Exatamente. Né? Agora, a questão que fica aí é o estágio que eles escolheram para isso é o famoso Helm's Shaking Event. Ou RSE, que é o que, como o Santiago fala, como é que é, Santi? O resumo? Ué, vai matar alguém ou volta alguém, simples assim. Exatamente. Droga. Mais ou menos isso. E eu pergunto para vocês, o que é um Helm Shaking Event? Que até acho que nos fóruns de fora... A gente pode traduzir o pé da letra como pancadão dos reinos, cara. Pancadão dos reinos. Bom, o que eu acho que é? Primeiro, em se tratando de Forgotten Realms, você não pode ter um Realm Shaking Event se você não tem o Troy Denning. Como o Troy Denning voltou, como ele foi chamado pelo Ed Greenwood e pelo Salvatore, então a gente pode esperar alguma coisa incrivelmente grandiosa, que realmente vai afetar todos os personagens, todos os mundos, todas as dimensões, porque esse é o modus operandi do Troy Denning. Quando ele escreve um pocket, um deus vai morrer, ou alguma coisa muito absurda vai acontecer. Isso desde a época do Ciri, que ficou louco, né? Ele é o cara que faz isso. Então, pra mim, um Realm's Shaking Event é um evento que tem o Troy Denning, tem o Ed Greenwood, e eles vão voltar a utilizar os personagens principais, que são os personagens que fizeram quem curte Forgotten Realms voltar a amar Forgotten Realms, que é o Minster e todos os outros. E esses caras vão ter que pôr a mão na massa para resolver um problema que foi feito em off. Um problema editorial vai ter que ser resolvido em on. Né? O problema do Realm Shaking Event é que toda vez que eles mudam a edição, eles usam esse evento para justificar a inserção de regras novas, de alterações mecânicas dentro do cenário. Né? Então, ainda que você tenha eventos menores até no decorrer das edições, o retorno do Shade, a morte do Rei Azul, enfim, eventos menores, mas de grande importância para quem gosta do cenário, para quem acompanha, os eventos principais são aqueles que mudaram as edições, né? E é muito chato, às vezes, porque você tem aquele gap que não... Principalmente da terceira para a quarta, acho que foi o evento que mais causou aí, revolta e discussões, tanto a favor quanto contra. Exato. Porque você teve um evento muito grande, eu particularmente, as pessoas podem me apedrejar o quanto for, eu nunca gostei muito de Mistra, porque ela é muito overdated, né, a divindade. Sim, sim. Entendeu? E eu achei legal a ideia de você ter um mundo sem uma deusa da magia, entendeu? Segunda vez. Exatamente. Mas os outros eventos, eu acho que eles foram, né, você tirar peças de um mundo, colocar no outro, aqueles buracos que davam acesso ao Underdark na quarta edição, sabe? É um negócio que eu não, sabe, não parece Forgotten mais, entendeu? Exato. A virada da primeira para a segunda edição também teve uma putaria do caramba, né? Porque, tipo, eles... Isso eu vi até o Greenwood comentando nessa última Gen Con. Porque, assim, na concepção dele, os deuses antes não era aquela coisa que, tipo, que você viu o cara andando, avatar para tudo que é lado e putaria. Era aquela coisa meio assim, tipo você não vê um deus. Você sonha, acha que é uma coisa assim meio misteriosa, né? É, a participação deles é mais sobrenatural que física, né? Era, né, pelo menos. Era, mas no conceito do Greenwood, antes da segunda edição, os reinos eram assim. E depois da segunda edição, com Time of Troubles, que foi o tempo das perturbações, né? Foi quando a Al quebrou as... Como que traduz isso, hein, cara? Estábulas de Al, estábulas do destino. As estábulas do destino. Que beleza. Quebrou os tábulas. Pegou os arpés dos deuses e mandou tudo pra merda. Mandou pra merda. Quebrou o iPadão dele. Quebrou o iPad. E antes da segunda edição, o que definia, tipo, o poder de um deus ou o portfólio dele era esses, digamos assim, eram esses, essa regra. Que Forgotten tem um over god, que é Al, que, digamos, escreveu isso. E ele quebrou isso, e daí vieram todos os avatares, começaram a fazer uma puta putaria no mundo, porque eles queriam se reposicionar, né? Sim. E foi onde... Na verdade, não é que ele quebrou. Os três deuses malignos, Bene, Baal e Mirko, eles roubaram as tábuas. É verdade, é verdade. Só, aí, no, só no final quebrou, né? Exato. Roubaram a senha do Wi-Fi do Al. É. E aí ele mandou todos os deuses à Terra, na forma de um avatar mortal, digamos assim, para poder restaurar e recuperar as tábuas para ele, entendeu? É. Então eles recuperam, aí ele destrói as tábuas, que ele fala, meu, agora o poder de vocês, a influência de vocês nos reinos, vão se basear pelo número de seguidores que vocês têm. E os deuses ficam revoltados, falam, poxa, a gente agora vai depender de mortais, etc. Ele falou, é bem isso mesmo. Não, e aí ele quebra... Ele falou outra coisa, ele falou, pegadinha. Pegadinha do malandro. E que foi aí que entrou uma participação muito maior dos deuses na segunda, né? Na segunda edição. E que vem aquele formato de deuses da segunda edição que a gente conhece mais aqui no Brasil, que é quando começou a ser lançado de fato, né? Uhum. Exato. Então, foi feito isso, teve essa situação. Alguns deuses, eles perceberam isso depois, muito legais, morreram. Tipo, Bane, né? Que ficou aquela coisa meio, tipo, encruada no Ilin Shushivin, então tipo Bane, que é bem comum aí na terceira e na quarta, tipo um protagonista na segunda edição, na verdade, era sempre aquela coisa de, tipo, plots para Bane retornar. Exato. Mais ou menos como o Baal tá agora, né? O Baal depois do jogo também tipo, explodiu em popularidade quando lançou Baldur's Gate, né? Sim. Uhum. E também ficou aquela situação que pelo menos pra mim nunca foi muito clara, se o jogo era oficial no Lord Forgotten ou se não era oficial. Então, não era. Virou oficial agora. Exatamente. Este ano. Foi por isso que eu pirei na batata. Que eu falei, mano, eles chegaram e falaram, lembra aquele jogo lá atrás que a gente não dava o menor valor? Porque a gente não tinha a mentalidade de mercado que o George Lucas tinha, que deixamos qualquer um fazer. Então, não. Agora vai valer, tá? Foi fantástico. E daí eu tava vendo, cara, eu tava lendo Baldur's Gate, eles meteram uma estátua de Minsk. Puta, cara, foi genial isso. Eu berrei quando eu vi, eu falei, nossa, o Minsk, cara, meu Deus. E o Boo, né, o hamster. É, na mão. Cara, o Boo foi demais. Eles meteram uma estátua de Minsk no meio de Baldur's Gate. E tanto que se você pega os suplementos da quarta edição, você não vê a citação, porque, por exemplo, no jogo de Baldur's Gate, você faz o papel do Adrian. Só que você não chama Adrian, você não é da classe dele, mas você faz o papel dele. Daí depois no romanceado é ele, né? Sim, sim. No romanceado é ele. E ele nunca é citado, nunca, nem na quarta edição. Daí agora no Murdering Baldur's Gate, que é um produto já dessa transição, ele é colocado como um dos Dukes, né? Sim. Então teve essa questão do... Assim, acho que eles perceberam na segunda edição mais pra frente que eles mataram muita gente legal, né? Deixaram os outros meia boca. E daí, na virada da segunda para a terceira edição, teve o outro Helm Shaking Event, que foi a destruição da muralha embaixo, que segurava os Fairins, né? E a volta dos... Sim. E a volta dos magos de Netreu. Dos Shadowvares. Fora, tipo, isso que eu discuto, né? Que eu acho que foi assim, a pior mudança de Forgotten, porque os caras, assim, sem história nenhuma, mudaram aquela estrutura digamos, de cosmologia, que era da grande roda, para a árvore, né? Sim. Simplesmente mudaram. A ideia da terceira edição foi cada cenário com a sua mitologia, né? Que para mim era uma das coisas mais legais das edições anteriores, que era você juntar todos os cenários do D&D no Planescape, né? Que era uma mitologia fantástica. Até hoje, você vê o Monte Cook agora produzindo um jogo que é... Também herança do Torment, do Planescape, um dos melhores jogos da época do Baldur's Gate 1, etc. Então, eu gostei do Realm Shaking Event da segunda para a terceira, do ponto de vista dos reinos. Eu achei que não precisou fazer toda aquela patasquada que fizeram na segunda, da primeira para a segunda e da terceira para a quarta, mas a mitologia dele ficou bem prejudicada, concordo com vocês. Ficou Gustavo. Assim. É que foi um retcon sem explicação, porque na quarta edição, com toda a barbeiragem aí de praga mágica, que eu curti, mas tem gente que não curtiu, os caras pelo menos escreveram um romance sobre isso pra explicar por que mudou a cosmologia, sei lá o quê. Sim. Na segunda pra terceira, simplesmente isso mudou e E os Halflings também viraram Kenders. Puta, verdade, cara. Pelo amor de Deus. Coitada da Margaret Weiss, né, mano? E os Halflings viraram Kenders. E ninguém explicou nada, ficou por isso. Daí já, já da terceira pra quarta, teve toda essa situação da Praga Mágica. Que os romances foram muito bons. Sim. Porque, mas o livro em si é uma merda como ele tá escrito, né? O conceito tem coisas muito legais. Eles transformaram Forgotten num dark fantasy pesado mesmo, né? É. Onde tá todo mundo se fudendo, o Netril tá tomando conta, os undeads tomaram conta lá de Thay, e tipo, os aboletes surgiram do nada, tá todo mundo se fudendo. E assim, você tem conceitos legais, mas os manuais de RPG não são legais. O que é diferente, eu acho, da terceira edição. Porque Sim. acho que teve essa situação mais... Digamos assim, que tipo, que ninguém explicou nada, mas porra, o livro é muito bem escrito de guia de campanha. Com certeza. É show, eles compilaram muito bem, né? É, você tem que lembrar que a quarta edição também é conhecida como a edição do estagiário. É verdade, foi escrita pelo estagiário, cara. Eu pessoalmente, quando eu tava mexendo com os livros da quarta edição, eu fiquei decepcionadíssimo com o tamanho do livro do jogador, né? Porque onde eles poderiam ter colocado informações muito críticas, né? Pro cara começar, sei lá, a curtir o cenário. E eles basicamente diziam em todas as páginas: então, ignore completamente todos os outros 40 mil livros que nós já lançamos, porque senão você vai perceber que nós fizemos algo muito ruim. E estamos lançando esse livro sem nenhuma informação. É como se tivesse conhecimento dos reinos, zero. Você não precisa saber. Ah, tá aqui o mapinha, joga aqui. Eu achei muito pobre isso. E repetitivo, porque você pega o guia do jogador com o de Forgotten Realms, cara, tem assim, sei lá, Baldur's Gate tem uma página que é quase igual à página que ele tem no outro. Então... Com certeza. Deu pouquíssimo trabalho pra gente fazer os livros. É tudo igual. Viu? Foi muita estratégia de... Eu acredito que, assim, pensando como os caras lá na Wizards Mercado... Eles queriam trazer muito aquela galera que já estava no MMO, né? O pessoal que jogava Exato. World of Warcraft, o pessoal que jogava Lineage, enfim. E outros jogos dessa linha. E aí era um negócio meio... Monta o personagem, tem okay. aquela relação de poderes, etc. Cai na porrada. Esse aqui, voa lá, pode jogar. E o que, meu, decepcionou muito os fãs de longa data. Porque, pô, os reinos, eles têm uma... Se não... uma das mitologias mais ricas já criadas em cenário de RPG, entendeu? Verdade. É um negócio muito louco, que nem o vampiro, né? O vampiro tem uma mitologia legal que eles foram lá resetar para fazer um novo. E vão resetar de novo, né? Vão voltar a escrever do antigo. Né? Claro, tudo que é bom volta, né, cara? Mas no vampiro, no caso, eles vão voltar mesmo, tipo... Meio estilo Dark Sun, vão dar um... Sério? Vão resetar como se nada tivesse acontecido? Não, eles vão começar a escrever de um ponto X, né, Santiago? É o que estão falando, sim, mas eu ainda tenho minhas dúvidas se vai acontecer ou não, cara. É que foi o Dark Sun foi assim, né, Leandro? Eles chegaram e, tipo, o Dark Sun quarta edição... Não é que eles ignoraram, eles, tipo... Como se fosse uma outra... Eles voltaram a considerar canon o livro do Troy Denny. Digamos sim. assim, nós resolvemos lançar o livro a partir dessas informações para trás. Exato. Então, né? Mas não andou, né? A linha do tempo do Darkson não andou, que eu achei que foi uma jogada muito boa. Você pode ler os livros, eles levam a um resultado totalmente diverso, mas você não precisa seguir aquilo. E foi é verdade. O que muitas pessoas falaram que poderia, ou que eles queriam como opção pro Forgotten. Meu, coloca o Forgotten num tempo X e vamos tocar um cenário daqui pra frente, entendeu? Os romances são uma linha... E a linha de jogos, de aventuras é outra. Mas o Sandren parece que veio para mostrar aí que não vai ser isso que vai acontecer, né? Então, e daí que a gente entra na pergunta que não quer calar. O que é o The Sandren? Vai aí, Jorge. Bom, o Sandren, pelo que eu li, pelo que eu tenho visto muita galera comentando, um pouco as entrevistas, é um evento... Que na quarta edição, vamos falar um pouquinho só de histórico para a gente contextualizar tudo. Você tinha os mundos Abeir e Toril, que na quarta edição descobriu-se que eram mundos que viviam, em Toril viviam deuses, em Abeir primordiais, e que a O separou para evitar que eles destruíssem os dois na guerra lá nos primórdios. Na quarta edição, como explicação para trazer coisas novas, raças novas e tudo que veio aí com muita coisa boa até na quarta. eles trouxeram a Beir de volta para Toril, e aí houve aquela transposição de mundos. O Mastica inteiro foi embora, Mulhorand foi embora, que são reinos legais, assim, que a galera de longa data gostava, e trouxeram outros reinos aí no cenário novo. E os Dragonborns na Corcunda. Exato. E os Tiflins. Exatamente. Não, o Tiflin já tinha no reino, Sandy. Não tanto. Eu não digo que tanto, mas ele já... Cara, em 100 anos eles se procriaram que nem coelho. Isso é verdade. No AD&D eles eram mencionados, eles apareceram no 3.0 como antagonistas, e depois que entrou o livro do jogador de Faerûn, lá, o Player's Guide to Faerûn, foi cogitado que você pudesse jogar com eles se você nascesse na cidade tal, no lugar tal, e pegasse o feat tal. Você poderia jogar como um deles. E aí depois, na quarta edição, Forgotten Realms perdeu toda a característica de Forgotten Realms e qualquer um podia jogar com qualquer coisa, e parabéns. Não fala isso. Sim, principalmente se você quiser ser um druida planta. Isso é mágoa guardada minha, e é verdade. Cara, eu vi a gente, os caras jogando com Tiflin no Defensor de Tóquio. Só porque apareceu um Warforged também lá. Então, isso que eu ia falar. Ah, meu Deus, Warforged em Forgotten. Isso pra mim é uma heresia, bicho. Cara, a heresia Eberron era um cenário tão fechado, tão bonito, tão perfeito, do jeito que ele era. Não precisava, sabe, jogar pra outras. Não, cara, deixa. A gente joga Eberron. Tá tudo bem, a gente joga os dois. Exatamente. Foi triste. Fiquei magoado. E aí o Sandrin, eu acho que ele veio muito pra corrigir, entre aspas, não sei se corrigir a palavra certa, mas trazer esse feeling de volta, dar uma explicação meio Marvel mesmo, meio quadrinho Marvel DC, né? Ó, uhum. A Oven restaura, faz isso, faz aquilo. Mas como o interesse deles é ter ter a influência do cenário na mão dos personagens icônicos e, consequentemente, dos jogadores, eu acredito que isso vai ser feito de uma forma ainda interessante, né? Então, as aventuras, né? Você vai poder reportar as aventuras, de acordo com os reportes, eles vão criar ou vão direcionar os novos reinos. Então, isso é interessante. Eles viraram Pathfinder. É, exatamente. Antes do Pathfinder, o Pathfinder já copia do Greyhawk. Do Greyhawk, que copiava do Living City, que copiava do Raven's Bluff lá, que era Living City do Forgotten. Exato. Que é uma receita que dá certo. É legal, claro. Você deixar o cenário na mão dos jogadores, que as pessoas têm aquele senso de continuidade, entendeu? É. Pô, o que a galera fizer, o que eu fizer, vai influenciar o cenário. Não é só isso, você vai agradar a maioria. Exatamente. Agradar a maioria é sempre bom, né? É, isso depende. Living Forgotten Realms tentou agradar a maioria, porque deixava todo mundo jogar com tudo e você viu a meleca que foi, né? Ah, mas ali é beta, né? Beta deu no que deu, sei lá. Mas o The Sundry em si, a gente falando do histórico, ele já tem um evento com esse nome em Forgotten Realms, que foi quando foi criado o Evermith, que é tipo a terra dos elfos de Faerûn, né? Sim. E quando, tipo, os caras, digamos assim, viram que deixar a magia liberada era uma merda, e daí teve aquele lance de Mistru e tal, depois, enfim, que limitou a magia. Por quê? Porque, tipo, eles criaram... Como é que chama aquela terra dos elfos em... Do Tolkien? Não, do Tolkien. Tolkien? Eita, que eles vão quando eles são velhos, né? É. Eita, agora você pegou. Asilo. O Watch Arco-Íris. Asilo de Arvandor. Não, é aquele que no final do Senhor dos Anéis todo mundo pega o barquinho pra ir. É a prainha, a prainha das areias brancas. Isso, lá mesmo. Então, tipo, eles criaram essa é a versão de Forgotten pra isso, só que foi meio que, digamos assim, foi meio criada por magia. E isso detonou o mundo inteiro, enfim. Foi onde se começou a se falar do The Sundering. Exato. Depois, antes também, um tipo de separação é aquela que o Jorge comentou, que foi do Abeir e Toril, que é aquele retcon que deram na quarta edição, né? Mas que, se você for ver, depois eu vou postar um link histórico que um cara do Fórum Candlekeep, que é um fórum que fala de Forgotten Realms, o cara conseguiu achar a linha lógica nessa salada. Esse post foi... O cara foi Mas vem cá, ele conseguiu achar a linha lógica ou ele fez um desenho pra todo mundo entender? Cara, ele fez... Ele achou a linha lógica e fez um desenho pra todo mundo entender. Que ele pegou, que precisa. Ele pegou as citações e tal. E ele, assim, coloca o The Sundering como, na verdade, o que a gente chama de vai chamar de The Sundering agora. Que é o quê? Vai ser a separação de Abeir com Toril, que é isso que, que os editores estão... Ou seja, eles vão meio que desfazer, mas dentro da história, né? Desfazer o que foi feito, vão acabar os efeitos da praga mágica, todos os deuses, porque como o Al tá fazendo tá refazendo as... Como é que chama? Tables. Tábulas do destino. Os tablets. Então, tá refazendo lá os iPads. Todos os deuses que eram mortos vão reviver. Nossa. Ah, que bonito. E daí o que vai acontecer? Eles vão reviver, senhor Paralisa. Vai dar merda. Por quê? Porque, tipo, eles vão reviver e eles não sabem como o Al tá escrevendo os tábulas da fé, do destino, sei lá o quê, os iPads. Eles não sabem, tipo, qual vai ser o posicionamento deles. Então cada um vai seguir o que quer da cabeça pra alcançar o favor. É o favor de Al pra tá com o nominho escrito lá. É isso porque nas regras divinas de Forgotten Realms, quando um deus morre, o portfólio dele passa pra outros deuses. E eu acho que os outros deuses não vão querer devolver. É tipo emprego público aqui, né? Quando um deus é caçado, entra o segundo. Você vai devolver? Você vai falar, não, eu tava de brinks, tô, de volta. Não, você não vai diminuir seu salário. E tem uma questão que já perguntaram, né? Se tudo bem... Baal tá voltando, o Bane já tá aí, Mirkul teve uma expansão do Neverwinter Nights, que usava muito ele, que acredito que não faça parte do canon, mas provavelmente volte. Mas Mistra voltou já. Então, mas Ciri que perguntaram, Ciri que vai morrer, vai perder poder, vai... Não, Ciri que vai estar no cenário. Então, sim, vamos ver como é que eles vão adequar ainda o Ciri que, junto com as três divindades que Ele matou. É. Não, o problema de Ciri é que ele faz merda e os caras prendem ele por 1 milhão de anos e depois volta. Não, tanto que ele tá sendo solto agora, né? Pois é, ele tá sendo solto agora. Na quarta edição. O pulo de tempo agora é de 1000 anos, né? Não. Mas que ele quer dizer o seguinte: tipo, você vai ficar preso por 1000 anos, mas ele se comporta e tem condicional em 10. em 10 pockets, né? Em 10 pockets. Porque ele estava preso agora na quarta edição em função da morte de Mistra. Não, ele não matou a Mistra. Ela caiu sem querer na foice dele. Matou sim, eu li o livro. Tropeçou. Não, ele ficou mega feliz de ter matado ele. Ainda tripudiou em cima. E a Char também. Mas a Char pagou de gatona. É. Não sei de nada, tal. Quem foi esse cara aí com cara de Eu Corinthians. Só vi essa trama caída aqui no chão, eu peguei porque não tinha ninguém cuidando. Tanto é que eu não sei cuidar, que deu errado. Foi basicamente isso. Podiam colocar os deuses todos no Under Mountain, tipo uma dungeon gigante pra arena, né? Reality show. Oh. É. Mas você, a Wizard dispensa na sua frente, porque parte da renda revertida vai pro instituto. Não, eles têm um jogo que vai chamar D&D Arena, que vão ser justamente carinhas representando os deuses e se batendo na internet. Vai ser um aplicativo para iPad. Que emocionante. Quem perde, quebra o tablet, né? Mais ou menos. Destino, plá. Mas vai ter esse negócio da arena, sim. E o que rola aí, acho que a grande dúvida é, e que é o que eles estão comentando, não dá para acreditar muito, que é que nem a Marvel falar que não vai ressuscitar o cara que morreu. Exato. Mas que esse vai ser o último Helm's Shaken Event. Né, um ponto interessante até nesse post que você vai distribuir, Sembi, é que o cara que compilou tudo, ele percebeu que na mitologia do cenário falavam-se em 3 Sundarings, tá? O primeiro foi aquele que separou a Beira e Toril, ou que envolveu as civilizações mais antigas. O segundo foi o élfico, né? E esse seria o terceiro e último Sundering, tá? E uma coisa interessante do Sundering élfico, que é mencionado e que eu acredito que o Greenwood e o Salvatore, dentro da equipe lá, vão utilizar, é que ele fala que quando eles criaram o Evermeet, o Sundering ele afetou o passado e o futuro, ou seja, Evermeet sempre passou a estar no cenário, entendeu? Sim. Então, uma das coisas que o pessoal tem conjecturado é, peraí, Se o Sander, ele pode, ele tudo bem, ele não é uma volta no tempo, etc e tal, mas ele afeta a linha do tempo. Então, isso seria uma explicação até certo ponto interessante para eles corrigirem ou refazerem as loucuras que eles fizeram na geografia do cenário, entendeu? Então, verdade. Para tirar Toril de Abeir, separar os mundos, a O reforja lá os iPads do destino, e aí você tem, por exemplo, lugares onde a geografia foi totalmente detonada, Hauruá, por exemplo, a galera... Que não existe mais, né? Exato, foi para as cucuias. Então você conseguiria aí, tudo bem, é um pouco, né, forçar a barra, mas enfim, é uma forçação de barra, na minha opinião, muito menor do que em outros lugares, em outros Realm Shaking Events que o cenário já teve. Ah, mas pior seria se colocasse o Dritz pra girar a Fire Runner ao contrário, correndo, né, cara? Pois é. A lá Superman. O que eu achei interessante é que esse cara, o Santi, você já tá aí com o link, você posta na... É, se posta tudo aí, eu coloco, fica tranquilo. Ah, posta no show notes. É que o cara, ele fala assim, ele... O cara deve ser advogado, hein, Jorge? Você que é também, sabe? Não, o cara fez uma compilação que eu imaginei ele de Gandalf pesquisando, né? Porque ele pega o cara é desocupado. Não, desocupado total. Os caras escrevem isso no post, falam, cara, como você teve tempo pra fazer isso? Pode crer, mano. Muito obrigado, mas você é um desocupado. Você é um desocupado, foi mais ou menos assim. E ele meio que, tipo assim, ele linka o começo da Spell Plague com Al quebrando os iPads do destino. Tipo, porque ali, em tese, estaria... As regras do que é caos e o que não é, enfim, tipo, que isso permitiu a Spell Plague. Então é. Cara, ali, a Wizard devia contratar esse cara, velho. Com certeza. Eu gostaria de saber muito se os autores oficiais acompanham com, assim, com o mesmo afinco que a gente fã, entendeu? Porque essa ideia dele, em que pese eles não terem pensado, cara, é fantástica. Você consegue colocar numa linha do tempo tudo. Você consegue explicar todos os Realm Shaking Events de um jeito, né, coerente. Você cria aí um precedente, um histórico para o último, o Sundering, que é esse que vai vir com o Forgotten Realms quinta edição, entendeu? Mas esse cara é verdadeiro ou ele é um fake de alguém de dentro da Wizard? Ah, isso, o Santiago. Pensei a mesma coisa. Eu falei, putz, será que esse cara aqui não é, de repente, um Salvatore, não é o Greenwood... Porque ele pega referência de livros de segunda edição, cara. Ele pega a referência do que vê? Eu tô até com... Draconomicon da segunda edição. Da segunda edição, cara. Pelo amor de Deus. Quem leu o Draconomicon de Forgotten? Quem leu essa merda, cara? Segunda edição, não. Dos romances, né? Da trilogia da Guerra da God's War, né? Guerra dos Deuses, do Tempo das Perturbações. Ou seja... É um cara que tem muito tempo livre, provavelmente. Ou é um grupo de caras, né? Exato. De repente é um cara que tá jogando a ideia aqui pra ver como é que os fãs se comportariam, pra ver se tem ou não tem aí um se ele não tem um ponto interessante, né? É, o Greenwood acompanha. O Kendall Keep, pra quem não sabe, é o fórum, tipo, mãe de Forgotten Realms, não oficial, mas já foi, já meio que semi-oficial, né? Sim. Hoje não é mais. Era os iPads e ele perdeu o status. É, que perdeu o status. Não, mas até os escritores estão cadastrados não, na equipe. Não. É, inclusive o ex-KDB, que escreve, ele fez agora ele fez um evento do... Eles têm eventos dentro da Gen Con. Esse fórum é tão grande que ele tem eventos dentro da Gen Con. E fez um dos apistas lá, uma discussão dos apistas e tal. Porque isso é uma outra coisa que o The Sundering traz de volta, que é o quê? Tipo, os caras detonaram arpistas, Entarim e tal, e ao que parece, esses caras vão voltar com a força de antes, né? Oh, mas os arpistas são heróis, né? Neverwinter você ganha vários bônus quando você conversa com os caras de missão. Mas eles estão zoados na quarta edição, eles estão mais assim, eles estão mais separados, eles eram, digamos assim, uma organização global, né? É, foi aquilo que eu falei, na quarta edição, eles fizeram o foco no jogador. Porque muita gente da nova geração, isso eu tô falando pessoas que nasceram nos anos 90 pra cá, o cara reclamava que o Forgotten Realms era muito DC Comics. Não importa o que você faça, tem sempre um Superman ou um Batman que é mais poderoso que você. Então, na quarta edição, eles pensaram em fazer uma coisa diferente. Eles pensaram tipo Cavaleiros. É, vamos tirar todo o foco nos personagens principais famosos e vamos deixar o jogador se virar. E foi, eu acho que nesse sentido que o cenário perdeu. Porque eles não só tiraram todos os personagens, como eles mataram a história pela metade, assim. Eles tiraram informação do jogador. Então deu esse problema aí. É, não, não que o jogador padrão de D&D leia muito, né? Eu não sei. Olha, acho que é mais uma questão de pessoa do que de sistema, viu? Eu já peguei cada crônica de vampiro que era corra que o vampiro vem aí e... Cada crônica que parecia fanfic, fala aí. É. Mas vocês estão falando do quê? De Matrix? Matrix, é isso? O RPG de quase, Matrix? Quase. Quase. Aquele que os caras jogam Jovem Pô no metrô e tal. É. Ô, senhor. Quem nunca viu, eu pergunto pra vocês que são RPGistas de velha data como eu, quem nunca pegava metrô e tal, de repente você vê uns carinhas com um jaleco preto. É. Jogando Jovem Pô. Meio-dia, 32 graus, metrô paraíso. O cara aí. Óculos escuro, pancake. Mas vamos parar de bulinar Santiago Minetti. E então, cara, eu vejo assim, esse cara conseguiu fazer uma linha realmente lógica. O Greenwood, eu sei que o Greenwood, ele é cadastrado no Candlekeep, ele deve ter visto, né? E o que eu vejo, assim, fora essa parte in game que a gente comentou, agora no out game, o que é o The Sundering, é uma grande mídia de massa que a Wizards está botando tudo, né? A Gen Con dela foi basicamente The Sundering. Então eles estão lançando a aventura que a gente já citou, que é Murder in Baldur's Gate, que é show. Tô com ela aqui. Vai estar depois... no show notes também? Não, aventura não. Por quê, cara? É show, é um produto assim que descritivo de segunda edição, com a diagramação da quarta, ficou bem legal mesmo. Tipo, me lembrou um Volos Guide, muito assim. Sim, sim. Eles estão lançando esses joguinhos que eu comentei, que nem vai ter, tipo, vai ter esse jogo de. Pra, acho que vai ser para iPad, não sei se vai ter para outras plataformas, mas é um joguinho mais simples. Estão lançando GB Comics, né? Já tem o Cutter, e vai ter um que o Richard Baker está produzindo. Os seis romances, vocês se recordam quais são os seis romances? Não? Os romances? E os autores? The Companions, que é o do Salvatore. Esse já lançou, então esse. O pessoal está falando muito bem dele. Já li, muito bom. Legal, então. Nossa. Eu ouso dizer que essa mudança... Peraí. Zona de spoiler. Tá. Agora que você tá dizendo zona de spoiler, é agora que a gente entra com aquela frase, que esse daqui é um dos podcasts da Terceira Terra, e todo mundo tem que ouvir todos os podcasts da Terceira Terra, ou não? Não. É a hora que a gente fala que se você não leu, se ferrou, porque a gente vai tá. Falar. Ah, droga. Confundi. Eles dão nesse romance do The Companions, você que já leu, eu tô aqui pra ler, mas eu não ligo pra spoiler, então que se for. Você não sabe nem ler inglês, cara. É verdade, eu sou jogador de D&D, cara. Esqueci. Mas eles dão alguma entrada pro The Sundering, ou é mais, deixa mais pro fim do livro? Dão. Sim, eles dão. Como? Mas assim, você precisa... Como? Ah, nos desvaneios do Drizzt, cara. Se você conseguir decifrar... Os ai de mim, ai minha vida, ai eu aqui, ai esse céu, ai esse mundo. Se você resume tudo que ele tá falando, ele tá descrevendo bastante coisa a respeito do Sundering. E porque, assim, o livro... Bom, a gente já falou que é spoiler, né? Foda-se. O livro é basicamente inteiro uma memória do Drizzt que tá caído no alto de um penhasco morrendo. No meio do livro que você vai descobrir por que ele tá daquele jeito, mas ele já começa todo estrupiado, ele tá já, como diria a quarta edição, ele tá blooded, capotado no chão, a pantera tá do lado dele lambendo a mão dele, do tipo, aí mano, você vai embora, me liberta, tá ligado? Se você for morrer, me liberta, senão eu vou ficar preso no seu cadáver. E aí ele tá relembrando tudo o que aconteceu, e aí vai falar um monte de coisa, vai falar até da deusa Mielik. Que tava sumidaça, né? Sumidaça total. Mas pra entender, o Drizzt... Mas quem bateu no Drizzt? Então, só pra você entender, pra quem só leu os três primeiros livros que saíram aqui. Vejam o seguinte, na quarta edição, todos os amigos dele morreram, e ele virou amigo do Entreri, da Elfa, Sim, ele, porque... E acha que matou ele. Ele virou amigo dos caras do mal porque os amiguinhos morreram. Porque o próprio Salvatore falou isso. Quando ele chegou com os caras da quarta edição, falaram pra ele, então, nós vamos dar um salto de 100 anos. O Salvatore, no que isso vai afetar os meus livros? Deixa eu ver. O meu grupo de aventureiros é um elfo e o resto morre. Que legal. É por isso que ele ficou pé da vida, cara. Como assim vocês vão matar 5 dos meus 6 personagens? 100 anos, acabou, cara. A não ser que ele fizesse os famosos boi do mestre de esse aqui fica mágico, esse aqui fica imortal. E não foi o que aconteceu. Né, cara? O Entrere viveu tudo isso porque ele... Porque ele pega uma das adagas dele, ele mata um Shade e absorve parte do poder dele, né, dizia. Exato. Então ele ganha a longevidade dos Shades, que era meio... vários anos. Então o Entrere ainda tá aí um pouco por conta disso, né? Você diria que o Entrere é o Vegeta do Salvatore, não? Puta, nunca havia pensado nisso, mas faz um pouco de sentido, sim, viu? Faz. Precisamos dar uma chacoalhada. Bota ele de novo na próxima página. Eu só não sei que eu não esses últimos do Driz eu não li, os de Neverwinter. Dizem até que são livros bem legais. Mas se ele fica brother do Jarlax também, só faltava essa, né? Por exemplo, na situação foi por causa do tal do Gauntlet Green lá. Então, teve motivo. Porque, não por causa do Driz de querer fazer amizade com o cara, mas porque o cara quer se redimir. Ah, entendeu? Entendi. A verdade é que o Salvatore, qualquer merda, o cara é muito bom escritor. Sim, o que ele colocar ali. Estão muito bons os livros. Verdade. Ele vai bem. Ele bateu no Driz. Ah, não, isso eu não vou contar, não. É maldade. Conta sim, velho. Conta. Não. Tá, não. Não. O Jorge não liga pra spoiler, cara. Liga, não. Caramba, não chega. Pelo amor de Deus, não. Não. Minha mulher tá aqui do lado. Se eu falar, ela tá com o Kindle na minha cabeça. Faz assim, então. Escreve que a gente coloca em letrinhas brancas no show notes. Quem quiser descobrir, passa o mouse. Não. Eu recomendo que as pessoas leiam. Ou, sei lá, talvez esperem. Nunca se sabe. Pode ser que saia em português. Uhum, não estou tá dizendo bom. Que vai, mas nem quando. É. Mas eu acho que se for sair, é nesse século ainda. Eu acho que tá mais fácil o Pathfinder ser traduzido para ela vir aqui no Brasil do que sair esse romance, mas vamos lá. Boa. Bom, isso tá mais fácil. Eu acho que o primeiro livro que dá esse feeling dos novos reinos, né, é aquele. É o Mr.'s Forgotten Realms, que é o livro que muita gente fala que é a visão do Greenwood. Dos reinos, né? Que ganhou o prêmio falando nisso. Ele, né? Ganhou o Silver Anne. Então, ele é um livro muito legal. Ele é, totalmente descritivo. Você ele já tem, Jorge? Tenho. Já tem? É muito bom, cara, muito bom. Ele dá uma explicação de costumes, de falas, de culturas. E ele tem, por exemplo, uma sessão de deuses. Na sessão de deuses, tá todo mundo. Tá Mirkul, tá Baal, tá Bane. Tem alguns deuses mais antigos que tinham um apelo maior no cenário, Mielik, enfim. É um livro muito legal, cara. Eu acho que esse talvez tenha sido essa semente aí desses novos reinos, entendeu? É um livro assim, às vezes, é que nem os artigos do Greenwood, são legais, mas são meio boring de dar uma lida, assim, porque ele fica, tipo, né, Tolkieniano. Então, ele é puramente descritivo, cara. Ele é mecânica zero, por exemplo. Só cenário, né? É, exatamente. Então você descansa um pouco mesmo. Mas você pega o Murder in Baldur's Gate, é um livro, cara, que não tem regra nenhuma, a parte do cenário de campanha. Só que, tipo assim, é uma leitura leve, tranquila. Então a gente falou do Companions, que é o livro que já tá. O segundo que sai, eu acho que é o Godborn, né? Que é o Godborn do Camp, do Paul Camp lá, Paul S. Camp. O Camp, pra mim, é o Salvatore moderno, assim. Cara. Pra mim é o melhor autor hoje de Forgotten é o Paul Kent. Sim. E tem os personagens mais interessantes, né? Que morreram também, daí tá o filho. O cara conseguiu, tipo, quase assim, tipo, como se matasse o Driz e fez o filho do cara legal também. Que é muito raro em livro. A trilogia do Erevis Kale é muito boa, cara. É boa, e agora é o filho dele, tem todos esses lances dele estarem com. Porque eles são meio Chosens de Mask, né? Sim. Chosen tá é. Também, desde a quarta edição. Explica aí, vocês que são quase Greenwoods. Ou Chosen de Greenwood. O que é um Chosen? Bom, o Chosen é um ser humano. Não necessariamente um humano, mas vamos dizer assim, um mortal. Um bípede. Que ele ganha os favores do deus ou deusa dele. E aí o deus dele insere nele uma série de poderes que permitam com que ele represente o deus dele no mundo mortal. A essência divina, né? Parte da essência da divindade vai pro cara, né? E daí, voltando pro Bloodborne, eles são chosens de Mask, né? Então, e parte da essência de Mask, acho que teve um... Não sei se foi, não foi Asmodeus, mas teve um outro... Acho que foi Mephistófeles que pegou, acho que parte dessa essência. No final da trilogia do Shades, quando eles conquistam Sembia, o Erevskale tem um pacto com Mephistófeles. E aí ele fala que ele vai entregar a essência divina dele por ser escolhido de Mask, por conta de uma dívida, enfim, de algo que acontece no livro. E aí ele faz isso, e a impressão que dá no final desse romance é que ele morre, né? Ele se sacrifica. E agora existe aí essa ideia do filho dele descobrir que, na verdade, ele não está morto, ele está preso. Ele é meio um fantasma da força. É só o filho dele chegar e falar, Chirion, foi pronto. O Mephistófeles com o cara de seu Madruga seria... E o Godborn acho que é sobre isso, deve ser alguma coisa sobre os deuses mesmo, né? Daí depois tem o The Adversary, que é da Erin M. Evans, que é uma escritora mais dessa... Acho que no final da terceira edição pra quarta, já agora, né? Uhum. Mas que ela escreveu o livro de Waterdeep também, que o Ed Greenwood, que lá é Ed Greenwood apresenta Waterdeep. Que é nessa... Mas já foi já na quarta edição, que é um bom livro, diga-se de passar. Ela realmente é boa... Eu li esse... E ela é boa escritora e ela tem uma personagem que se chama Farideh, que é uma tiefling. Isso, a Farideh é a tiefling dela, exato. E também é um livro mais sobre ela, enfim. O que eu vi todos eles comentando, depois tem outros três livros que a gente vai falar, mas assim, esses livros, eles focam, é meio que nem Dries, assim. Os caras não focam no cosmo, tipo, a coisa tá rolando e é como os caras estão reagindo a isso, assim. Você vê, o Dries nunca vai e mata um deus. Exato, o Companions, ele é bem isso. Existe o início do Sundering, existe uma treta rolando em Baldur's Gate, existe uma situação que tá pegando. É como se você soubesse que perto de você está acontecendo a Terceira Guerra Mundial e você está narrando através dos seus olhos. Você não está participando diretamente da treta que está rolando, mas você sabe que ela está lá e você está descrevendo. É basicamente assim o Companions. Daí depois tem o do Richard Lee Beers, que é um escritor do caramba também. Nossa, cara, vai ser fantástico o livro dele, cara. Ele escreveu aquela trilogia de Tai, que foi o cara que primeiro que pegou o Sizastan e fez um trabalho decentíssimo, né? Ficou muito bom. Foi esse livro que me fez gostar de quarta edição, cara, porque o cara consegue, tipo, descrever esse negócio da pragmática, assim, de um jeito muito louco. Bom, eu virei fã dele na trilogia do Rogue Dragons. Essa trilogia é muito boa. E ele é daquelas séries dos Drows também, né, que o Salvatore fez. Sim, Silêncio de Lobo. Ele acho que o primeiro livro que ele escreveu pra Forgotten foi nessa série. E ele vai estar com esse The River... Que, pelo que eu vi, é um personagem novo. Mas tem a ver com Amberlin, enfim. Nossa, ou seja, só os deuses que tinham sumido na quarta edição. Sim, sim. E tipo, Amberlin, meio coisa de pirata, assim, meio nessa linha. Ele tem já... Os últimos livros dele foram meio nessa pegada, que foi daquela Companhia do Grifo, né? Sim. Daí depois veio o cara que o Jorge paga pau, que é o Troy Denning. Que eu pago pau. É o Leandro que paga pau. É o Leandro. Cara, todos os livros do Troy Denning, seja Star Wars, Star Trek, Forgotten Realms, ele destrói o universo, cara. Ele escreve, ele muda tudo. Tem permissão. O livro dele chama The Sentinel. É um personagem novo, que vai ser um paladino de Helm. Pelo amor de Deus, Helm volta nesse livro. Tem que voltar, cara. Então, cara, meio que parece que, como o cara ainda acredita, ele que vai ser tipo meio que o cara do Helm. Exatamente. E traz de volta também um personagem que, tipo, que os caras deram um fim no Time of Troubles, que é o Malik, né? Isso, o Malik. Que era um cara foda, que também esse foi um das cagadas que eles fizeram. Devia ter deixado um cara desse no cenário, porque ele tá, acho que tá meio preso num porte dimensional, não sei e tal, e volta... Foi comprar pão. Foi comprar pão. Então, o Malik, o problema do Malik começou lá na época do Sirik, que ele foi escolhido pra ser escolhido de Sirik, mesmo sem querer. E aí o Sirik deu um poder dele de chamar, chamou ele de o Serafim das Mentiras, e deu um poder dele do tipo, a partir de agora ninguém vai acreditar nunca no que você vai falar, mas você vai perceber quando todos estão mentindo, parabéns. O Sirik é show. Então, cara, era muito legal, porque ele queria falar que vai acontecer uma catástrofe e as pessoas não acreditavam nele. O Troy Denning, eu acho assim, eu curto. Eu fiquei meio com raiva dele quando eu li a trilogia de Dark Sun, cara. Porque, mas não por ele, é porque, tipo, você tá lendo aquilo, se você não tem um Monsters Manual de Dark Sun, você não entende nada, cara. Porque faltou aquele glossário no fundo, né? Explicando quem é o quê. Não, que bicho é esse e tal. Pode crer. E descrever os bichos de Dark Sun também não é uma coisa pra qualquer um, né? Pra você ter uma ideia, a coisa mais básica que o Troy Denning fez foi matar o rei de Cormyr, que era o rei que todo mundo conhecia desde a década de 70. E pra fechar, que deve ser na Gen Con 2014, se Deus quiser, estarei lá. Nossa. Faremos. O Ed Greenwood, ele entra com o último livro, o Salvatore abre, ele fecha, que é o The Herald. Que deve ter a ver com o fato do cara ser alguém que vai anunciar o Al. Será que o Al vai virar um deus mais presente? Pelo que eu vi ele descrevendo esse The Herald, ele tá procurando meio alguém pra, tipo, o cara já tá meio cansado já, né? Aham. Ele tá meio procurando alguém pra treinar. Nossa, da hora. Tipo o cara ter kid. Porque assim, Bull já foi pro espaço e tal, ele já sente que ele já está velhinho no mundo. Exato. Coloca o Bane, cara. Então deve ser isso. Só que todos eles na pegada que era uma pegada a mais do Salvatore, que é escrever mais sobre o personagem e menos sobre, tipo, tô mudando tudo a cosmologia. O que pro Greenwood vai ser muito difícil, porque todo livro que ele escreve é o Elminster no Inferno, fudendo o Inferno, e assim vai. Então você já pode ter certeza que ele já começou a escrever se vai lançar em 2014, porque é o tempo que ele vai demorar. Eu acho que já deve até quase estar pronto todos esses, cara. Imagina, porque eles comentam bastante coisinha, assim, tipo, eles dão a impressão nos fóruns da... Nos fóruns não, nos vídeos da Gen Con aí, que eles têm, tipo, não podem falar, mas tem coisa meio pronta, né? Por favor. Somado a isso, tem a aventura que é a Crystal Shard, que lança em novembro. Exato. Ela é continuação da Murder? Ela está ligada com a Murder? Eu não sei, eu sei que vai ter um D&D Encounters dela também. Certo. E essas aventuras vêm naquela pegada que vocês comentaram, que é de, tipo, vão ter reportes delas, né? Certo. E do que foram sendo feitos esses reportes, meio que vai ser o lore de Forgotten Realms pra frente. Vai ser, tipo, a história concretizada, né? Então, acho que o The Sundering fecha com isso e entrega, digamos assim, como diz o Salvatore, um reino mais light. Vai quebrar um pouco esse lado meio dark e vai trazer ele pra Grey Box. Exato. Mais ou menos, que é aquela coisa mais, tipo, tudo pode acontecer. Eles chamam de eventos larger than life. Sabe? Lembra uma música dos Backstreet Boys, isso daí. Pois é, tudo vira uma aventura. E agora, o que vocês acham que levou a isso, no toda essa blamba aí, essa arrumação aí? Em off? Não, em off, em on. Em off foi perda de dinheiro absurda. As ações caíram. Sim, você. O que eles fizeram? Eles lançaram a quarta edição, tendo em vista os jogadores que jogam MMO. Aí sabe o que aconteceu? Os jogadores que jogam MMO continuaram jogando MMO. Claro. Eles não foram jogar RPG de papel. E aí eles lançaram livros da quarta edição que diziam o seguinte: olha, muito obrigado por você gostar de D&D por 30 anos. Mas o nosso foco não é mais você, tá? E aí você tem jogadores veteranos no mundo inteiro falando mal do D&D pra nova geração. E a nova geração não compra, cara, se você fala mal. Se meu pai falasse mal pra mim do Forgotten Realms, não, porque ficou uma porcaria, ficou isso, ele não ia dar dinheiro pra eu comprar. Cara, eu li a trilogia da Alissa, que é do Thomas M. Reed. Uhum. É um livro de transição da terceira pra quarta edição. Eu cheguei a ver um review na Amazon, o cara falou assim, porra, tipo, o livro é do caralho, mas, cara, tipo, se não fosse Forgotten Realms, eu ia adorar, mas os caras estão fodendo meu cenário. Exatamente. Por aí, né? Eu curti o Forgotten Realms 4. E vocês apostariam que Forgotten vai ser o cenário default ou não? Pelo que eles estão fazendo, eu acredito que sim. Já existia essa ideia de fazer o Forgotten default na quarta, tá? Sim. E acabou não dando certo, né? Exatamente. O Greyhawk era o da terceira, eles falaram, ok, vamos fazer o D&D quarto. O Forgotten seria o default da quarta. E aí mudaram para usar o Points of Light como cenário básico, né? Sim. É, então eu acho que eles vão fazer do Forgotten o cenário básico da edição, sim. É, esse daí seria o approach mais lógico da coisa, né? Se o objetivo é atrair os jogadores, vamos tentar fazer uma coisa só. Então, e você não. Você, eu acho que eles estão empenhando, como você falou, Sambi, tem muito marketing, muita coisa no cenário, para eles apresentarem a quinta edição num cenário diferente. Entendeu? Saiu até na Forbes, né, cara? Exato, não faria sentido você fazer um esforço tão grande para anunciar só o cenário novo e não a edição nova. Então eu acho que, até do ponto de vista de mercado aí, eles devem fazer um negócio agregando Forgotten como o cenário principal do D&D King. Mas dentro dessa pergunta, então, tá rolando o Descendant porque os caras viram que fizeram merda lá atrás. Basicamente. Só que eles não estão voltando atrás. Eles estão dizendo que isso era o plano deles desde o começo. Por isso, que eu sou por isso que eu sou fanboy da Wizards, cara. Os caras pensam pra frente. Se engana, continua. Eles também olharam um evento interessante que está acontecendo, que é o crescimento muito grande da Paizo, né? Da Paizo e do Pathfinder. Então você tem o cenário deles que é o Golarion. As aventuras do cenário, elas têm um nível assim muito bom mesmo, tá? Lidam com temas bem mais adultos, que é um papo que eles estão falando e trazer vários temas mais adultos, mais modernos para o Forgotten, para o D&D, né, que não está mais naquela época de caças no final da década de 80. Você pega os Adventure Paths do cenário, são aquelas coleções de 6 fascículos, um apuro técnico, um cuidado que eu gostaria de ver isso nos livros e no material da Wizards. Imagina um Dragonlance com essa qualidade, imagina um Forgotten com essa qualidade. Seria um negócio meu. Olha, eu curti muito a Murder. Se eles seguirem nessa linha, acho que estão... Então, eu gostei da Murder. Minha única crítica para ela é mais o material mesmo. Porque eu acho que eu queria ter um livro mais capa dura. Assim. É, isso sim. Não, assim, sim, você vê, o papel é legal. O design gráfico dela, meu, show. Perfeito. Tem os mapinhas, mas eles, digamos assim, apostaram numa coisa mais barata, porque vem screen, vem uma série de outras coisas aí. Eu não me importaria de pagar um pouquinho mais caro por ter um capa dura. Uma capinha dura, ou uma capa mais fechada, porque ele é muito bom. Só que assim, com o uso, e a gente sabe, material, usa na mesa, mostra para o jogador, etc., o material acaba se... O cara vai ter a capa cheia de gordura... Exato, Sandra, pelo amor de Deus. E o lance... Cara, Coca-Cola nessa Sandra acabou, tá ligado? O lance da aventura de Murders, que eu acho que vai ser Crystal Shard, ela não é aquela coisa tipo Railroad, né? Nos trilhos. Railroad, né? Eles vai ser GTA, cenário aberto. Não, eles investem certo, muito assim, total, tipo... Total, exato. O cara você batendo nos elfos... Na cara do Tiffany. Você pode fazer o que você quiser, não coloque a mão no cavalo do guarda da estrada. O lance é o seguinte, eles dão 62 páginas de descrição da cidade, daqueles tipo Volus Guide, até tipo... Fantástico. Tem uns detalhes desse negócio do Minsk, enfim, tem uns detalhes bem, bem realmente assim, peculiares, né? E uma aventura de 32 páginas. Mas a aventura não é aquela coisa assim, tipo... Encontro um, tá, né? Encontro dois. Não, ela é por estágios, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Estágio 1. Ela voltou a ser uma aventura que eles lançavam na época da terceira edição. Eles te explicam a situação. Eles te explicam as consequências possíveis. E eles não dão uma ou duas. Eles dão 10. E aí você faz o que você achar melhor, mas eles não fazem como na quarta edição faziam, que parecia um conjunto de encontros costurado com uma informaçãozinha, que isso parecia jogo de estratégia, não RPG, né? Skill challenge. E daí... skill challenge, uau! E daí você tem que seguir, porque senão é que nem jogar com o Hetz. Fala, Hetz, eu quero ir pro outro lado. Não vai porque eu não li, porra. Não tem outro lado. Ah, mas se até no videogame, cara, tinha aquelas paredes arregaçadas que você tentava passar e não passava. Ou tem a famosa barreira transparente. Então, não tem mais nada pra cá. É, o Hertz faz barreira. Fala, quero ir pra lá. Não, tem uma. Agora você percebeu, tem uma parede ali. Não toque, porque ela ainda está molhada. Intervenção divina do mestre. Então, eu acho que dá, assim, é uma situação que é evidente. Vai dar mais trabalho para o mestre novo, porque você lida com muita improvisação. Foda-se o mestre novo. Eu não digo foda-se, mas é uma coisa que, tipo, como você disse, o D&D era uma coisa para analfabeto. O cara chegava ali e... Jogava, né? Só gritava uma coisa. Charge. Action point. E aí exige aí um pouco mais de improvisação do mestre. Ele te ensina como, digamos assim, tem até as tabelinhas de aleatórios e tal. Ah, voltou a tabela de aleatório, é? É, não, tipo, mas não aleatório encontro, mas tipo, NPC aleatório que você pode encontrar pra, tipo, dar um sabor à aventura, entendeu? É verdade, cada dia que passa tá mais parecido com o Old Dragon, cara, olha só. Nossa senhora. Um minuto de silêncio. Não, é de propósito, é só pra pirrar só o Google. Eu não consigo. Então, a pegada é um pouco essa. Se seguir nessa linha, só essa observação do Jorge que é bem interessante. O material é, assim, ele é frágil. É frágil. Agora, porra, cara, que show você ter um screen da aventura. Que feeling segunda edição isso, né, cara? Cara, eu adorei. Eu realmente, quando eu abri a aventura, eu tive aquela sensação que eu tinha quando eu jogava lá na década de 1900 e não interessa pra ninguém, que eram os livros de AD&D, cara, que você abria a caixinha, aí vinha o screen, vinha isso, vinha aquele plastiquinho hexagonal de medir distância. É, não, e aí cara. Você, caramba, mano, veio um screen de Baldur's Gate, que fantástico. É, não, as aventuras de Planescape tinham, né? Cada aventura tinha o seu próprio screen, era um negócio muito louco. Ô, Jorge, eu tenho uma caixa de Planescape que eu nunca abri, cara, ainda, porque é muito raro. Ah, cara, eu abri todos. Deus. Você tá andando muito correto, cara. E não, o que eu fiz? Eu comprei os PDF, pra não abrir a caixa. Então, o material é bem legal. Eles também fizeram, eu convidei vocês todos, o Santiago é um viado e não respondeu, mas eles fizeram um aplicativo que é por onde você tem uns quiz de Forgotten, que é bem legal. Ah, não, eu entrei, só que achei meio boring. Tô lá, respondi todos. Então, eu achei, sabe o que eu achei que ia ser? Ia ser um aplicativo pra você cadastrar o seu personagem que você joga no Encounters. Eu acho que a ideia é meio essa, mas também é um aplicativo onde vai ter os reports das aventuras, a princípio. Legal. Só que parece que não está habilitado ainda. É, pra ficar respondendo pergunta, eu prefiro jogar o Neverwinter mesmo, entendeu? É, verdade. O Neverwinter vai ser canônico, viu? Você acha? Eu acho. O jogo? É, o MMO. É, eles estão. Agora tem um. Não sei se é o D&D Online ou o Neverwinter, que foi pra Feywild ou vai pra Feywild. Neverwinter. Mas então acho que fecha com esses produtos. O Sundering tem essa base aí de mídia fortíssima. Como o Leandro falou, saiu até na Forbes. É o cenário mais jogado do mundo. E fica aí uma pergunta pra vocês que veio de um dos nossos ouvintes. Certo. Você e o Jorge vão responder. E o Santiago também. Que é o do Thiago Martins. Qual será o novo clima do cenário? Grandes cidades com comércio, artes e magia florescendo, ou será um cenário mais caótico, com reinos menores, descentralização do poder e perigos mais eminentes? O que eu acho? Vai depender de como vai ser o papel da Mistra na nova edição. Porque na terceira edição, realmente, se você prestasse bem atenção, quem não tinha magia... De certa forma, ficava meio em segundo plano. Tinha os guerreiros poderosos e por aí vai, escolhidos de um deus ou de outro. Mas no final das contas, o jogo poderia se chamar Magic and Dragons, não Dungeons and Dragons. Porque quem mexia com magia tinha um papel muito mais importante na resolução de problemas do mundo, porque o Eminster era o personagem mais importante. Assim como no Dragonlance, se você fosse um Kender, sua vida estava feita. Porque a Margaret Weiss te ama de paixão. Agora... Vai depender bastante do approaching que eles forem fazer com a Mistra. Se Mistra virar, por exemplo, a deusa da trama, em vez de ser a deusa da magia, e a magia continuar liberada para todo mundo, eu acho que vai ser vai ser mais diplomático a coisa, vai ser mais tranquilo para todos os outros personagens. E aí eu boto fé que vai ser muito mais porrada do que muito mais magia. É, lembrando que como tá terminando a quarta edição, a gente tem três candidatos aí para pegar o portfólio da magia, né? Que é a Mistra. Uhum. De novo. A Loth, no plot do Rise of Underdark, ela Tipo, o plot é pra ela se tornar a deusa da magia. Ela viu, oh, essa bola tá sobrando aí, eu que vou chutar. The Beach Queen. Não, mas você viu, o argumento dela foi, você está fazendo magia com a trama, e quem tece tramas são as aranhas. Aí eu, ah, mano, cala a boca, mulher. Volta não, pro seu as aranhas não tecem tramas. Vai, sai daí, mulher. E qual é a outra? E a quem sempre quis que achar, né? Exatamente. A Dex achar, porque fica uma coisa mais dark. É, então, eu não vi se voltou a Shadow Weave. Eu não vi nenhuma menção. Ninguém então, falou nada até agora. É, porque tinha antes a Shadow Weave que tinha ido pro espaço com a Spellplay. Mas se eu sou o UAU, eu digo o seguinte, vocês não sabem brincar com isso, então agora a magia não é de mais nenhuma de ninguém. É então minha. Agora você cuida da trama. Os magos que cultuam você vão poder usar a magia de um outro jeito. Ah, você cuida da Shadow Weave, porque, bom, você fez ela, já fez besteira e fica. Mas agora o deus da magia vai ser fulano. Eu escolho e acabou. É o que eu faria. Senão as crianças brigam, cara. Então, eu não colocaria magia na mão de deus nenhum. Eu acho que é... Isso é uma das coisas legais da quarta. Eu acho que é, beleza, legal ter a trama. E aí a Mistra seria a deusa da trama, da Weave... Sim. E como a trama faz a sombra lá, os espaços entre a trama, que foi exatamente isso que levou Char a criar a Shadow Weave, você pode ter as duas ainda como antagonistas. Eu acho que o feeling do cenário vai ser bem aquele feeling da primeira edição mesmo, que é um pouco mais medieval, fantástico, não tanto não tão dark. Eu acho que essa ideia de Forgotten Dark não colou. E também não tanto deuses andando por aí. Eu acho que menos deuses... Então vai ser mais low fantasy. Não, não digo low fantasy, mas vai ser tipo... Deuses vão ser aquela coisa tipo que não tem ficha, resumidamente. É, cara, porque o Forgotten Realms, ele intimidava no sentido... Você vai enfrentar... Você tá com um personagem em nível épico e você vai enfrentar o escolhido de Mask. Você não tem nenhuma garantia que o deus Mask não vai descer pra quebrar sua cara. É o escolhido dele. Uhum. Esse era o problema da terceira edição. Você tá mexendo realmente com quem é muito mais poderoso que você. Aí o seu deus vai se intrometer. E aí vai ter aquela super treta e vai acontecer um Sundering na sua mesa. Sabe? Dois deuses brigando. Eu acho que a ideia de você criar stats pros deuses foi uma ideia ruim, tá? É uma coisa que veio muito da terceira. Na segunda edição, você tinha aqueles três livros, o Fates and Avatars, o Powers and Pantheons e o Demi-Human Deities. São os livros que descrevem todas as divindades de Forgotten. Sim. Que era um número, eram mais de 100 divindades, era um negócio bem insano. E é até compreensível o porquê deles quererem reduzir um pouco os deuses para a quarta edição, embora a forma com a qual tenha sido feito eu não achei legal. Então você tinha a descrição do avatar do cara. Ele era um deus maior, menor, etc. Ele falava das manifestações dele, como ele aparecia nos sonhos, como é que ele aparecia para os seus sacerdotes, para os escolhidos. E tinha lá, quando muito, a fichinha do avatar. Ou seja, já era um personagem mega fodônico. Matar o cara era em si uma tarefa épica. E aí, você matou o avatar do cara, você não matou o cara, entendeu? O cara ainda tá no reino dele, etc e tal. Exato. Mas eu acho que nem vai ter aquelas coisas da segunda edição, do tipo, o Baal vai descer aí, vai fazer 400 filhos, que vão ter... Isso não vai ter mais também, eu acho. Acho que não. Eu acho que vai ser nessa linha que o Thiago comenta, grandes cidades com comércio, Baldur's Gate é uma prova disso aí. Artes e magia florescendo, mas não será caótico, vai ser uma coisa mais flat. Ah, assim. A graça é caótico, velho. E descentralização do poder, como era na primeira edição. Você tem lá o Sizastan, que vai ter, de repente, os Zentarins de volta, que não são aliados do Sizastan. É, vai ter lá os magos de Netril também, acho que eles não vão mexer nisso porque é legal, né? Perfeito. Por exemplo, o Spellplayer já falaram que não vai ficar assim, resquício, assim, tipo, cara com poder de Spellplayer, parece que não. O que vai ficar assim, sei lá, eles devem deixar não vamos tirar todos os Dragonborns do mundo, vamos deixar aí uns 10 para se alguém quiser ser personagem, não é impossível. Mas então acho que a gente chegou aqui a uma conclusão, pelo menos acho que todos aqui veem como positiva essa mudança. Vocês concordam ou não? É, eu concordei com a da quarta também, mas eu concordo com essa da quinta também. Não, a ideia é sempre boa, né, cara? Não, mas você vê que os caras estão se esmeirando na execução muito mais do que fizeram exatamente. Na quarta. Exatamente, eu acho que foi uma mudança Exato. Legal, porque o cuidado que eles estão tendo em divulgar, em fazer, eu acho que é um pouco maior do que eram nas edições anteriores. Pô, eles estão anunciando com um ano de antecedência o negócio, o evento... Tá tudo isso girando em torno da mudança do evento. Então, talvez seja o último, né? Não sei, vamos torcer que sim, mas a gente nunca pode botar o ponto final nisso. Um grande Ram Shaking Event que traga aí tudo o que a gente espera e deseja para o cenário. A ideia é que o cenário seja novamente jogado por mais e mais pessoas, sem detrimento dos outros, é claro, mas o Forgotten volte até aquele feeling de Forgotten, que acho que ele se perdeu um pouco, né? Eu prevejo muitas coisas boas para essa nova edição, vamos torcer para eles manterem isso, e daqui a um ano não estar chorando na Gen Con. Eu sou da opinião de vocês, acho positivo sim. Eu participei da... não mestrando, mas jogando a... porque o Murder tá dentro do D&D Encounters, que vai até novembro, né? Então a aventura original, que a original não, a inicial, o prequel dela, foi um evento global, teve na Terra-média. Eu joguei, foi bem, bem interessante, bem legal, curtinha, mas bem interessante. E eu acho que, como vocês, que a coisa vai num caminho bacana, assim. Vamos ver como é que fica esse desenrolar aí. Setembro sai um playtest definitivo novo, do D&D Next. Importante dizer que a gente não comentou Murder, você pode jogar com regra de 3,5, regra de quarta e regra de D&D Next. Cara, isso ficou fantástico, sabe? Você poder usar o que você quiser é uma liberdade que a Wizard nunca deu. É igual seu pai um dia te dar a chave da casa, pra você poder sair a hora que você quiser, sabe? Fantástico. É. Então tem essas opções. Até Pathfinder, se quiser, não deve custar nada aí você fazer essa. Não, é a mesma coisa que D&D 3.0. 3.5. Não, tudo igual. Esse meio não fez diferença nenhuma, cara. O monge ficou mais badass. No 3,5. Então ele tem essa possibilidade. Os livros não vêm com regra, você baixa as regras. O Baldur's Gate não vem com regra nenhuma, você baixa as regras. Ou não as regras, mas os stats dos monstros, dos monstros na internet. Então você pode jogar tranquilo. E isso que nem você falou, eles deram a chave da casa, a gente tem que aproveitar e entrar com tudo. O Dia da Luta ficou quanto, Sandy? Dia 15 agora de setembro, meus queridos. 15 de setembro. Adivinha o que vai ter dia 15 de setembro? Fulvestre. Não. Sorteio do bestiário, cara. Ah, você vai sortear um bestiário de Old Dragon? Vou sortear um bestiário de Old Dragon. Vai ter gente que vai ter esse bestiário antes das pessoas que compraram na pré-venda, você tem uma ideia. Seu garoto propaganda do Mr. Pop. Então eu vou estar mestreando Murders, acho que o Jorge também, eu vou estar Next, Jorge. Provavelmente, eu quero testar a temática, essa temática nova, né? Então acho que vale a pena testar no sistema novo. Mas seria legal, talvez não é nesse evento, mas no próximo, pegar uma galera também até no 3,5, na quarta, para ver como é que a aventura se sai, né, nas outras. E é isso. Sandy, você tem alguma esperança aí com os reinos? Não, nenhuma. olha, Sandy, se serve de consolo, se o Day Day Next fizer bastante sucesso, o Neverwinter Online vai ficar mais legal, porque eles vão investir mais grana nisso também. Tomara. Mas eu acho que é isso, gente. Tá faltando o jabá dos meninos, né? Jabá dos meninos. O pessoal tem que fazer propaganda. Com certeza, com certeza. Afinal de contas, isso daqui é um podcast pago. Verdade. Opa, é verdade. Todo mundo paga a conta da internet em casa. Verdade. Bom, queria agradecer a todos, né, a oportunidade, não só de falar dos reinos, como de voltar aí para um pouco para as heranças RPGísticas, dizer que a ideia é que a gente esteja discutindo, falando um pouco mais aí das expectativas e do que vem pela frente. Não só em termos de D&D, de quinta edição, mas de RPG. Leandro, que está em 400 mil projetos, mas não pode falar sobre nenhum. Ai, cara, é assim, não é que eu não possa falar. Eu tenho um non-disclosure agreement é mágico, que se eu tento começar a falar, começa a suar. Já tô suando frio. Eu pensei em falar. Os advogados, como é que é o termo, Jorge? É ironclad contract? Pois é, cara. É aquele contrato que você olha, você fala, ué, tem que assinar com sangue? O bicho é fofo. Então, o que eu posso dizer? Eu voltei a traduzir RPG. Oba! Você só não pode falar qual? Então, aí é que tá. Será que eu não posso? Eu não sei, tá todo mundo sabendo. De repente eu vi na internet, já tem blogs falando disso. Tem gente podcast sobre isso? A gente já tem gente odiando, sabe? De fazer. O cara postou um dia, eu vou colocar o nome desses caras na macumba. Eu falei, mano, pelo amor de Deus. A pergunta é: tem podcast falando sobre o que você tá fazendo? Então, ainda não. Ah, o de então... vocês seria, o de vocês seria o primeiro. Então não seria por isso. Comecemos. Então, o que acontece é, a equipe mais famosa de tradutores de D&D, nossa, essa foi longe, do Brasil, que a gente chama carinhosamente de Los Três Amigos, que é o Otávio, o Vitor e a Mana e eu, nós pegamos para traduzir o Pathfinder. Aê, olha só. E a gente está trazendo o Pathfinder, por enquanto está Pathfinder 3, nós 2. Ele está ganhando da gente de 3 a 2 por enquanto, porque é muita coisa legal. E se, cara, eles me passaram os arquivos, é muita coisa legal. E o meu contato com o Pathfinder foi sempre como jogador. Eu nunca catei o Pathfinder para mestrar. Então, como jogador, meu conhecimento de Pathfinder era limitado àquilo que a minha personagem fazia. Eu sempre jogava de mago, então saiu do escopo do mago, eu não sabia muita coisa. Mas agora que eu tô vendo todos os arquivos de mundo, de cenário, de deuses, de sobe e desce, e tem miniatura, a gente tá meio doido, assim, porque a gente quer fazer tudo, e não dá pra fazer tudo. Você percebe que o Herbert agora deve estar dando um chute nas bolas, quando eu ouvi isso daqui, né? O que acontece o pessoal do financeiro fala, então, não dá. Não, você não pode fazer uma Gen Con no Brasil para anunciar o seu lançamento de Pathfinder. Aí você fala, poxa, mas seria tão legal. E eu tô envolvido também em mais o quê? Cara, sei lá, tá pra chegar um MMO que é muito nerd, e a gente vai bater de frente contra o World of Warcraft, eu posso dizer isso com plena certeza. Nós vamos roubar muito jogador do World of Warcraft. Porra. Esse ainda não posso mencionar, mas quando eu puder, com certeza, eu vou escrever numa das faces do meu bumbum e tirar foto e postar. Porque eu tô muito orgulhoso desse negócio, é fantástico. Você já deve estar traduzindo o Agents of S.H.I.E.L.D. também? Então, vamos dizer que talvez. vamos deixar no ar. Vamos deixar no ar. Nosso jabá básico, Santi, você que é o cara do jabá. Ah, então, confirmado, dia 15 a gente espera todo mundo na Rodos, né? Além disso, tem o nosso e-mail, né? O clássico e-mail. Vamos ver se o Guga já decorou. Qual é o e-mail, Guga? podcast@rpgeraltos.com.br. Exato. Você viu? Eu sou jogador de D&D, cara. Decorei. De pequenas em pequenas frases. É isso aí. Vocês acham a gente no Facebook como RPG Arautos. Estamos no Google Plus também com esse mesmo nome. Tem o nosso Twitter. Guga, qual que é? @RPGArautos. No show notes vai estar o Twitter dos nossos locutores de hoje. E agora a frase que a gente ainda não falou, né, Guga? Esse podcast faz parte do quê? Cara, daí você tá forçando muito pra um jogador D&D. Terceira Terra! Isso, muito bem. Então se você quer saber mais de outras coisas, seja história em quadrinhos, seja RPG também, seja ouvir o nosso querido Fiorito falando palavrão, ou ainda saber sobre videogame, vai baixando os podcasts da Terceira Terra. Simples assim. Aguarde o nosso próximo podcast. Dessa vez entrevistando os tradutores do Pathfinder. Droga, lá vou eu. Já tem que fazer propaganda, né, cara? Então logo lance. Beleza então, gente. Agradeço aí a vocês e ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.